hoje é manhã de carnaval. A luz pegou. As escolas já vão desfilar. Gravosamente. Ah, aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela. Salve a Portela. Vamos esquecer os desenganos que passamos. Viver a alegria que sonhamos durante um ano. Damos o nosso coração com alegria e amor a todos sem distinção de cor. Mas depois da ilusão, toda manhã dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilha ninguém. Todas as raças já foram escravas também.